Bom, pessoal, aqui é Valério. Estou inaugurando o meu podcast. Para começar, só dizer que é só um teste. Não sei se vai funcionar. Vou postar agora. E se eu gostar da mania do podcast, eu vou continuar postando algumas coisas. Então hoje eu ia falar apenas um pouquinho da minha experiência com meu iPod. Meu iPod Shuffle, que, como eu citei no último post do blog, já faz tempo que eu tava querendo comprar ele, e agora então consegui fazer essa belíssima aquisição. Como eu também já citei, o iPod Shuffle é o famoso iPod de pobre, sem muitos recursos, sem tela, apenas a teclinha de navegação, o botão redondinho, fácil de usar, mas sem muita coisa para fazer com ele. Como é de pobre mesmo, foi a menor capacidade que está disponível para o iPod Shuffle, de 512 MB. Tenho de 1 GB, mas não deu grana para pegar esse. Como a maioria dos iPods, e o que deixou ele famoso, a aparência branquinha, pequeno, extremamente leve, bateria interna, não precisa de outra pilha colocar nele, conecta no USB, ele carrega automaticamente, ele reconhece logo como um drive USB, pode copiar arquivos direto para ele, e sempre vai ter uma pasta oculta da iTunes, onde você, se você tiver o software, você vai poder copiar as músicas para ele tocar. Simplesmente largar um MP3 na memória dele não vai deixar ele tocar a música. Tem que pegar pelo iTunes as músicas e copiar para ele pelo software da Apple. Outra maneira, infelizmente, não tem como. Então, acho que é isso por hoje. São as minhas impressões sobre o iPod Shuffle. Até mais.